Daddy, o DJ, nosso bonde tá pesadão. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vazando. Pesadão, pesadão. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vazando. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vazando. Pesadão, pesadão. Ela prefere o DJ, nosso bonde tá pesadão. Então ela prefere o DJ, nosso bonde tá pesadão. Então ela prefere o DJ, nosso bonde tá pesadão, pesadão, pesadão, pesadão, pesadão. Ela prefere o DJ, nosso bonde tá pesadão, pesadão, pesadão, pesadão, pesadão. Ela prefere o DJ, nosso bonde tá pesadão.